lado do planeta, os passarinhos com seu bater de asas provocam o início do vento, que ganha pressão conforme varre o caminho e na potência põe o mar em movimento. E por vias marítimas o homem chegou onde quis, propagando o uso da moeda. Essa é minha versão da teoria do caos, que narra o desfecho do ser humano pós-queda. 2 milênios e 1.5 de 10, e esse tempo todo passou de forma sutil. Contagem que os índios faziam de lua em lua, hoje se conta o calendário em dia útil. Um close no look do dia é raio-x, e o corpo é só vergonha depois que o índio se vestiu. Vejo ele na rua de terno e gravata sofrendo com o mesmo calor que sempre sentiu. Tiro minhas conclusões de madrugada, penso que é perda de tempo se o sono chegar. Aperto o botão no controle remoto, penso que é perda de tempo se eu tento me interessar. Lavo a mão a cada refeição do dia, penso que é perda de água querer me limpar. Carrego um título na carteira, penso que é perda de tempo segundos que eu uso pra votar. Minha teoria é que rap não toca na rádio, porque rap toca em assuntos indevidamente. Deixa eu te dar um toque, talvez choque, mas mulheres são tocadas indevidamente. Crianças são tocadas indevidamente. Dinheiro público é tocado indevidamente. Eu toco a campainha a cada verso, só alguns que abrem a porta pra refletir, infelizmente.